Encomendei as velas, véi. Acender o estopim. A vida de sinal e a morte sim. Droga, polícia, revólver. Me diz o que resolve. Criado até os 17, a luz da Bíblia. Atencioso, respeitador, futuro promissor. Mas vê como é a vida. Não tinha o dom do perdão. Seu nervosismo súbito. Atenção. Gostava de jogar e foi numa partida de bilhar. Epa. Que veio o desequilíbrio. Garrafadas no adversário, disparos a sangue frio. 48 horas passadas se apresentou. Dizia claramente, me arrependo, doutor. Podia até ter evitado o sangue quente e eu armado. Realidade na hora só deu pra pensar. Antes a dele que a minha mãe chorar. Lembra aí, vai. Um parceiro se envolveu com droga. Acompanhou a moda. Se empolgou com a facilidade. A vontade até se tornar refém. Fuma, cheira quando tem, quando não tem. Quer também. Daí calculou mal. E de varal em varal enterrou sua moral. Agora só tem o vício a seu favor. Acontece alguma coisa, usou mentima pra depor. Sua velha cansada já não tem forças pra nada. Só anda de cabeça baixa na rua. Comentários maldosos dos vizinhos. Droga, polícia, revólver. Selaram mais um destino. Sinal da cruz. Droga, polícia, revólver e ladrão. Me diz o que resolve. Droga, polícia, revólver e ladrão. Me diz o que resolve. IML, 10 horas, entrada franca. O passaporte pra visita e assinatura no livro de entrada e saída. E pra você que gosta, tá vendo? A geladeira tá cheia, se serve aí. Nem o imaginava estar aqui. É seu prato predileto, ao vivo parece indigesto. E os rombos calombos expostos nos corpos te deixam perplexo. Mas sua postura, sua luz escura, não admitem reflexo. Dia desse você quase se trai. Saiu do velório corrido pra chorar escondida, perda do seu pai. Um velho, cara fechada, sem diálogo em casa. Opinião, sempre do contra, mas não deixava de fazer as compras. De colocar na garupa da bicicleta, sua filha dele, a única neta. Putas, prazer, dinheiro, difícil colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Encarar ser um fracasso de filho. Droga, polícia, revólver, mistura venenosa, não importa a dose. Chacinas, tragédias, as consequências. As cenas de ódio levando a vida à falência. Droga, polícia, revólver e ladrão. Me diz o que resolve. Droga, polícia, revólver e ladrão. Me diz o que resolve. Caro coroa, é prejuízo nesse jogo sem sorte. Onde o vencedor só adia sua morte. Mude de vida, enquanto a vida encontre sua saída. Aí, missão cumprida. O raciocínio é herança sem preço, sem endereço certo. Quando menos se pensa, está por perto. A droga empolga, depois te afoga. Te joga pra serviço da perícia. Pra risada dos polícia, dos Maurício, das Patrícia. Pra tema de cinema, pra usuário de algema. Será que o tambor nunca vai parar de girar e gerar pesadelos? Prazer momentâneo, conquistar das custas de esfacelamento de crânios. Aí, eu vim pra somar, não pra adiar, sim pra evitar a tragédia. Palavra de ordem contra a desordem da classe média. Insuportável a dor do calvário. Mais um preto do brasileiro revolucionário. Inconformado com a atitude de manos que na ânsia de ter o poder atrapalha em seus planos. Que os ventos aqui soprados levem você. E meia tempestade passou um furioso furacão GOG. Pode crer, vai. Pode crer. Droga, polícia, revólver e ladrão. Me diz o que resolve. Droga, polícia, revólver e ladrão.